Olá. Tem muitos pregadores por aí, não é mesmo? Muitos ministérios supostamente a serviço do Evangelho. Mas quantos realmente agradam a Deus? Como é que a gente poderia, classificar tanto ministério, tanto pregador, tanta porta por aí, aberta, né? Hoje em dia, tanta gente na internet. Bom, Paulo, como a gente tem visto, escreveu de forma um tanto quanto indignada aos Gálatas, admirado, realmente admirado pela rapidez, com a qual eles tinham abandonado a mensagem do Evangelho que ele, Paulo, havia pregado ali, para seguirem os mestres judaizantes. Que Paulo classifica ali a mensagem desses mestres como outro evangelho, um evangelho falso, aliás, um evangelho totalmente falso. E Paulo não poupa termos claros e graves ali ao dizer que essas pessoas que pregassem qualquer evangelho que não fosse o evangelho original, genuíno, autêntico, que essas pessoas fossem amaldiçoadas. A maldição aqui é no pior sentido que você pode imaginar, pessoas que ele obviamente não considerava como pessoas salvas, pessoas que estavam realmente pregando uma distorção tão grande do evangelho que já não era mais o evangelho, era uma perversão total que certamente desviava as pessoas da verdade. Bom, ele falando essas coisas, ele vai dedicar agora um trechinho da carta a, de certa forma, defender a legitimidade do seu ministério. Ele precisa fazer isso. Ele precisa defender, na verdade, aqui não está defendendo a sua honra pessoal. Ah, mexeram comigo, agora vou mostrar quem eu sou, vou dar uma carteirada nesse pessoal aí, né? Vou dizer quem é que manda e tal. Não é isso que Paulo vai fazer. Ele vai trazer aqui algumas questões importantes. Ele vai começar com uma pequena introduçãozinha, que a gente vai trazer hoje sobre essa questão, e depois, inclusive, ele vai fazer um relatório pessoal, um histórico pessoal aí, desde a sua conversão e tal, para que aquelas pessoas pudessem encaixar as coisas de alguma maneira e pudessem entender do que se tratava toda essa batalha pela verdade do Evangelho aí. Então, vamos dar prosseguimento hoje à nossa leitura. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 10 a 12. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Muito bem, a gente vai falar sobre esse ministério que agrada a Deus, que certamente Paulo se encaixa aqui, obviamente. E vamos procurar ver três características desse ministério e de alguma maneira, encaixar isso, né, com a nossa realidade e pensar, em como nós mesmos, estamos adequados a isso e as pessoas, que ministram aí à nossa volta, né, que a gente tem contato de uma, ou de outra maneira, com seus ministérios. Então vamos ver essas características. A primeira delas é que o ministério que agrada a Deus, ele não é centrado nos homens. Essa é uma uma característica importante. Por quê? Veja, Paulo está perguntando aqui, por acaso eu estou procurando agradar os homens ou a Deus? Parece que tem uma. São dois caminhos opostos aqui. São dois caminhos que não dá para conciliar. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre o que é agradar ou não agradar, se é que é ser desagradável, né? Enfim. Mas, em primeiro lugar, é importante a gente notar o seguinte: o ministério que procura agradar os homens, de fato, ele pode alcançar grande progresso em termos de popularidade. Aliás, se você fizer uma pequena busca aí na sua volta, você vai notar facilmente os lugares aonde você encontra grandes multidões. Eu não estou falando aqui de pequenas multidões, uma ou outra igreja aí que consegue reunir 100, 200, 300 pessoas, né? Mas você pode ver que tem lugares aí que só se fala de milhares, né? E se você somar todos no nosso país, por exemplo, de alguns segmentos, aí você vai encontrar milhões, né? É verdade que tem espectros aí, né? Tem nuances, né? Tem aqueles que são verdadeiras aberrações do Evangelho, e tem aqueles que não são tão. Não estão tão fora da palavra, apenas fazem concessões, claro, não são concessões boas, mas é evidente que a gente sabe que tem ministérios que são simplesmente, eles estão no limite ali daquilo que se poderia chamar de evangelho, né? Ou seja, na verdade, eles não estão dentro da categoria do evangelho, apesar de dizerem que estão dentro, né? Mas o fato é que esses ministérios, eles têm popularidade por motivos óbvios. Eles, claramente, de alguma maneira, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas, elas têm desejos de ouvir determinadas coisas. O ministério que é pautado por agradar os homens sabe o que dizer para as pessoas, sabe como afagar os seus egos. É a tal da motivação, aquele discurso motivacional, é você muitas vezes atender a interesses e caprichos mesquinhos das pessoas. Infelizmente, tem ministérios que realmente eles estão a serviço de atender caprichos das pessoas. Eles agem com parcialidade, eles não tratam o pecado, por exemplo, na igreja, como deveriam tratar. E a mensagem é sempre uma mensagem diluída. Você tira determinados elementos do evangelho, você mistura, mistura daqui, mistura dali, de maneira que se torne algo palatável, né? Algo que as pessoas conseguem digerir sem que incomodar suas consciências, sem mexer ali com a sua vida, sem alterar os seus hábitos. Enfim, o ministério que agrada, que procura agradar os homens, ele tem essas características. E veja, ele parte da motivação errada. Porque lá no íntimo, por mais que tentem dizer o contrário, esses ministérios lá, no seu início, na sua origem, no seu gene, no seu DNA, a sua motivação primordial é como ela está voltada para agradar os homens, está focada neles. O que vai acontecer é que vai comprometer todo o resto. Tudo que é feito tem essa base. A base que procura agradar a Deus, ela tem outra. Ela parte de outro ponto. E aí que vem a outra característica desse ministério que agrada a Deus. O ministério que agrada a Deus é aquele que serve a Cristo. É diferente você se envolver aí numa atividade, muitas vezes meio profissional, assim, meio burocrática, cheia de uma aparência de envolvimento, muitas vezes até um ativismo, né? Um corre para cá, corre para lá. Parece que essas pessoas elas estão muito envolvidas na obra de Deus. Eu já ouvi falar, por exemplo, de pessoas que a gente muitas vezes tem conhecimento, né, que a vida das pessoas não tá correta em muitos sentidos, porque a gente conhece muitas vezes os fatos. E determinadas pessoas desavisadas, né, dizem: "Nossa, mas nossa, fulano tá firme". Firme por quê? Porque ele tá ali participando, ele tá envolvido. Porque muitas vezes os seus líderes não estão se dando conta, as pessoas que estão em volta não estão se dando conta do que está acontecendo na vida dessas pessoas. Isso é muito comum acontecer em áreas como a área de música, por exemplo, né? Pessoas que dizem: "Não, mas isso não é ministério e tal". Muitas vezes a pessoa está ali, ela está ali na frente, está falando, de certa forma está ensinando, né? Embora não seja uma atribuição do músico, né, ficar falando ali na frente, muitas vezes eles fazem isso, e muitas vezes essas pessoas elas estão com problemas ali na sua vida. O fato é que Paulo ele não tinha como objetivo agradar os homens. Isso é notório, e como é que isso é explicado por ele? Porque ele era um servo. E um servo humilde de Jesus Cristo. E por que eu falo isso? Porque servo aqui, a gente tem que sempre levar em consideração que a Bíblia ela usa o Novo Testamento, né? Ele usa palavras diferentes no original para aquilo que foi traduzido como servo. Servo muitas vezes se deriva de uma palavra que tem a ver com diaconia, ou seja, o serviço prestado, vamos chamar assim, né? O serviço daquele trabalhador ali, o dispenseiro, o garçom, né? Tem a ver com isso. Mas tem outra palavrinha, que é uma palavrinha que ela se refere claramente a escravo, aquele que está ali para obedecer, que está ali para servir de um modo absolutamente humilde aos pés do seu senhor. Essa palavra que Paulo está usando aqui, é a palavra de serviço humilde aos pés de Cristo, alguém que está focado em cumprir as ordens de Jesus, ordens no sentido de pregar o evangelho, ir onde fosse necessário. E Paulo entendeu claramente o seu chamado, quais eram os objetivos de Jesus para sua vida, e ele daí em diante ele se dispôs de tal maneira e se dispôs a fazer e pagar o preço. E o preço foi alto, como a gente sabe. Paulo, ele não só ele teve um fim de martírio, né? De ter que dar sua vida ali pelo Evangelho, em função do Evangelho, em função de pregar o Evangelho, mas ele teve toda uma trajetória de sofrimento, de perseguições. E por quê? Exatamente porque Paulo não negociava o Evangelho. Ele não estava ali para fazer bajulação, para falar coisas que as pessoas o aplaudissem, para falar coisas que as pessoas o enaltecessem depois, né, o homenageassem, né? Até tinha pessoas que gostavam muito de Paulo, teve ali pessoas que andavam com ele, pessoas que ele mesmo treinou, que ele discipulou. Mas você sabe que quando Paulo chega no final da sua vida, quando ele escreve lá para Timóteo, a segunda carta, ele fala: "Olha, eu tô praticamente sozinho aqui. O pessoal tem muita gente que me abandonou aí pelo caminho". É um pouco equivocada essa ideia de um evangelho extremamente popular, um evangelho que agrada a todo mundo. porque isso é incompatível com alguém que está a serviço de Cristo. Servir a Cristo, aliás, Paulo fala isso para Timóteo também, né? Está indubitavelmente ligado a sofrimento, e sofrimento por conta da perseguição. Claro, perseguição no primeiro século, no contexto de vida de Paulo, significava uma coisa. Nós, aqui no século XXI, no Brasil, com a liberdade que temos, isso significa uma outra coisa completamente diferente. Porém, o fator agradar homens versus agradar a Deus, ele continua em jogo, e a gente precisa estar atento a isso. E, bom, eu disse que a gente precisava ver essa questão de agradar e não agradar, né? É preciso a gente fazer uma notinha aqui, uma notinha de rodapé aí, né? Paulo jamais praticou ou ensinou atitudes rudes. Não é disso que Paulo está falando. Ele não está dizendo aqui para sermos pessoas antipáticas, pessoas que desprezam os outros, pessoas que não conversam, pessoas que, na verdade, são polêmicos, encrenqueiros, etc, etc. Paulo não está falando disso, né? Ele está falando que o serviço leal a Cristo, ele implica em desagradar pessoas. Podem ser muitas, podem ser poucas, né? No caso de Paulo, foi muita gente que se desagradou em relação àquilo que ele falava. Aliás, é por conta disso que ele atraiu essa oposição, essas pessoas que agora chegaram ali e tentavam desqualificar a mensagem que ele havia pregado. Olha, um suposto serviço a Cristo que não inclua custo pessoal, e esse custo eu quero ressaltar aqui principalmente em não negociar a verdade do Evangelho. Um suposto serviço a Cristo assim, ele não pode agradar a Deus. Quando se negocia determinadas coisas, quando se alega, ah, eu sou um servo, né? Quanta gente é intitulada, ah, um servo de Deus e tal, mas servir a Deus e ser alguém que está mais preocupado em se preservar, né? E por isso fica ali mantendo uma atitude meio em cima do muro, em determinadas questões e tudo mais, é bem complicado, é bem suspeito, né? Então, é importante a gente ver essa característica, né? A primeira característica é o ministério que agrada a Deus não é centrado nos homens. A segunda, o ministério que agrada a Deus é aquele que serve a Cristo. Por último, o ministério que agrada a Deus não fala por si mesmo. E isso era que os opositores basicamente alegavam em relação ao ensino de Paulo. E com isso eles desafiavam a legitimidade, do seu ministério. Ele teve que enfrentar isso. A mensagem dele foi realmente questionada. Por quê? Porque a mensagem de Paulo é uma mensagem totalmente baseada na graça de Deus, como a gente vem verificando, inclusive nessa carta. Essa carta ela vai falar muito sobre isso. Ele vai reafirmar isso. Ele não vai dizer assim, ah, pois é, eu não quis dizer exatamente isso. A gente vê os políticos fazendo por aí, né? Não, não quis dizer isso e tal, né? Paulo diz, não, o evangelho que eu prego é o evangelho da graça, sim. E não tem outro, né? Esses evangelhos que acrescentam coisas, que acrescentam a necessidade do homem fazer alguma coisa para assegurar a sua salvação, isso não é evangelho. Então, mas o que que acontece? A alegação dos falsos mestres, você vai poder verificar isso claramente nessa carta, vai identificar que Paulo, com as suas defesas, como que isso está presente, né? Essa falsa acusação, é justamente isso. Não, Paulo pregou um evangelho aí, meia boca, né? Como a gente diria hoje, né? um evangelho fraquinho, né? E fácil. E talvez até mesmo existe a possibilidade que uma das acusações é que justamente ele estava tentando agradar as pessoas. Olha só, né? Essa é uma ideia bastante coerente. Eu acredito que pode ter acontecido. Não estou afirmando, mas pode ter acontecido. Eu acho que, em certa medida, realmente a gente até pode constatar isso em algumas falas ali. Ou seja, que Paulo, na verdade, ele negociava assim, negociava o quê? Ele dizia para as pessoas: basta crer, a salvação é única e exclusivamente pela fé, e a fé é um dom de Deus. E o que você precisa é se arrepender, é colocar a sua vida aos pés de Jesus Cristo, para que ele realmente traga até você o seu perdão e você seja salvo, tenha a vida eterna. Ponto. Essa era a pregação de Paulo. Ele explanava a pessoa de Cristo, era centrado em Jesus Cristo, não no desempenho humano, não em nada disso. Por isso, é bem plausível que a gente deduza, né, que Paulo até podia sim estar sendo acusado de ele ter uma mensagem adocicada demais, sendo que não é isso. O fato é que os judaizantes, sim, esses estavam trazendo uma mensagem de origem humana. Sabe por quê? Porque muito do que o judaísmo desenvolveu durante os séculos foi algo absolutamente extra-bíblico, né? Se você olhar as tradições rabínicas, né? O Talmud, por exemplo, né? Isso para não falar da Cabala, né? Mas vamos ficar só no Talmud aí, com todas as suas reinterpretações e todos os seus pressupostos e tudo aquilo que ele indica e como isso influenciou o pensamento judaico de muitos, né? E como isso trouxe para o judaísmo a ideia equivocada, né? Desde o farisaísmo, né? Não, não se esqueça que Paulo, antes era um fariseu, né? Trouxe essa ideia de que determinadas ações humanas, né? Deus certamente iria premiar aquilo com a salvação e tudo mais. Ou seja, uma visão distorcida de tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento, que Jesus Cristo em pessoa elucidou, que Jesus Cristo em pessoa veio e trouxe, lançou luz sobre passagens, né? E muitas e muitas passagens. Veja lá o Sermão do Monte, por exemplo, né? Jesus dizendo: olha, vocês viram que está escrito, mas eu digo para vocês. Ele não está mudando a lei. Ele está, na verdade, trazendo a lei para sua realidade. Mas o fato é que havia sim muito do ensino humano naquilo que esses homens estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles alegam que eles estão do lado de Deus. Eles estão defendendo aquilo que Deus realmente desejava que fosse feito. Mas eles estão contra Deus. E Paulo não se intimida, ele não se confunde, ele não fica lá coçando a cabeça: nossa, será que eu tô enganado? Será que eu tô. Os meus, eu tô pregando uma coisa aí que os meus compatriotas tão contradizendo. Poxa, acho que eu vou deixar isso para lá. Não, Paulo, ele realmente ele fala: não, não, o meu evangelho, para começo de conversa, claro que eu sou um apóstolo, como ele já disse no início lá, mas eu não estou defendendo aqui algo só porque eu estou dizendo. Essa mensagem não fui eu que criei. E tem mais uma coisa. Eu não ouvi essa mensagem de algum outro. Não foi Pedro que veio e pregou o evangelho para mim, eu me converti. Não foi João, não foi Tiago, não foi outro qualquer. Eu ouvi o evangelho, eu ouvi a mensagem que me salvou da boca do próprio Senhor Jesus ressurreto. Ele me encontrou pessoalmente, e ele me revelou aquilo que eu precisava. Bom, Paulo, na sequência, né, no texto que a gente vai ver depois, na sequência desse aqui, ele vai dar mais detalhes sobre essa experiência de conversão, mas o fato é que o evangelho genuíno, esse que é baseado na graça, ele é realmente simples. Ele não é complicado. E talvez isso choque as pessoas e faça com que tanta gente tente enfeitar, tente elaborar, né, sofisticar muitas vezes o evangelho, tem que colocar coisas filosóficas no meio, citar um punhado de autores, né, pilhas e pilhas aí de livros têm que ser citados, né, para trazer um argumento que sustente o evangelho. Paulo não fazia isso, não. Paulo pregava o evangelho puro, simples, genuíno, o evangelho da graça. O que não significa que faltasse qualquer coisa para o evangelho de Paulo ou para qualquer pregador que esteja pregando o evangelho de acordo com esse evangelho que Paulo pregava. O evangelho genuíno, puro e simples, na verdade, ele precisa ser resgatado. Ele tem sido, ao longo dos séculos, atacado de todas as maneiras. Começou com os judaizantes, depois o próprio paganismo invadiu o evangelho com seus misticismos, com as suas fórmulas. E imagina, nós estamos no século 21, quanta coisa tem deturpado, distorcido, mas o evangelho está aí e Deus tem preservado o evangelho, Deus tem preservado a sua igreja, Deus tem colocado no mundo homens brilhantes no sentido de sua inteligência, que cavam fundo, né, para que a gente possa estudar com profundidade passagens bíblicas, né, pessoas que vão lá nos originais, pessoas que pesquisam arqueologia, e tantos pregadores fiéis da palavra que nos inspiram, né, que nos ajudam a perceber essa boa simplicidade. Mas isso precisa estar sempre, precisa sempre ser resgatado. Essa que é a verdade. Que a nossa motivação seja a de agradar a Deus, não aos homens. E que sejamos servos dispostos a pagar o preço por isso. Porque vai haver um preço, vai haver um custo. E que nós proclamemos esse evangelho genuíno, puro, simples, o evangelho da graça, e que nós apoiemos as pessoas que estão aí servindo a Deus para agradá-lo e proclamando esse evangelho puro e simples. Muito bem, como eu disse, então, na próxima semana, nós vamos acompanhar aqui Paulo dando mais detalhes sobre a legitimidade do seu ministério, contando um pouquinho das experiências dele ao ser alcançado, as transformações, como Deus foi moldando ali a sua vida. Ele vai dar um relato histórico aí importante também. Então, que estas verdades de hoje estejam aí no seu coração, Deus produza coisas boas aí na sua vida através da palavra. E então, até a próxima semana. Que Deus te abençoe.